Balada Sertaneja é bom demais. É bom demais. Hoje eu descobri que depois de amanhã ela vai estar no portão 26, rumo a Paris, no avião da TAM. Já comprei passagem, dicionário de francês. Sexta-feira vai ser o dia pra falar pra ela o que eu sempre quis dizer. E na hora da decolagem esse refrão vai aparecer na TV. Balada Sertaneja, aqui o sistema é bruto. Ô Paulinho. Oi César. Eu não tenho Camaro amarelo. Nem eu. Eu não tenho Dodge Ram. Nem eu. Eu tenho Fusca. Mas é velho. É velho, mas tá pago. Não tenho Dodge Ram, mulher não me rodeia, só porque eu ando de Fusquinha, velho, meia meia. Não sou um cara belo e vivo sem dinheiro. Não tenho Camaro amarelo, tô sempre sorteiro. E nem o lelelê eu consigo fazer. Sabe por quê? De Fusca velho não tem tchê. De Fusca velho não tem tchê. De Fusca velho não tem. Não humilde residência, não faço tchulhentiá. Porque no Fusca velho ninguém quer andar. E nem o lelelê eu consigo fazer, sabe por quê? De Fusca velho

Mariano com o João Neto e o Frederico novamente cantando Balada Louca, a nossa última de hoje. Você curtiu também o Lucas Lucas só pra te fazer lembrar, né? É, se você não tá lembrado, eu toco essa pra te fazer lembrar. Ah, boa, hein? E também o Grupo Rádio Carreira e Capataz do Tecnologia, já de um jeito carinhoso, e o Gabriel Valim, piradinha, tá? Gente, com essas e outras, tô indo embora. Beijo no coração de todo mundo e amanhã tem mais uma edição Domingão pra você. Tchau! Você ouviu o programa Balada Sertaneja.